para o táxi, o Rio 5973. Está com 3 a bordo, 2,50 de autonomia, alterna Salvador. Salvador 03, 250, em frente, segunda direita, via Índia. Pontos esperam no 0, torre 186, altímetro 1015. Boa viagem, Rio 5973. Em frente, segunda direita, pontos esperam 186. Muito obrigado, bom trabalho, 5973. Visada a decolagem, pistão no 7, o vento 110 graus com 07 nós, o Mike Bravo uniforme. Para o táxi, está 3517, acionado com 99 a bordo. Está com 3 horas de autonomia, alternando com o fim. 99, 3 horas, Charlie Fox alternado, em frente, à esquerda, contornando o terminal, última direita pela Índia. Torre 186, altímetro 1015, boa viagem, 3517. 1015, ele vai reportar lá para a torre, está 3517, obrigado. Salvador, bom dia, Rio 5973, ponto de espera da 103. O Rio 5973 alinhar e manter, cabeceira no zero. Manter a cabeceira no zero. Salvador, voo azul 4208, cruzando 2-0 para 170, cliente da Sudeste. Xaname 200, identifique chegada mar e desça para 050. Rio 5973, livre decolagem da 10, vento 1-10 graus, com 7 nós. Do 200, identificação, desce, mantém 050, chegada Mária. 050, chegada Mária, 2 a prontidura pro 6200? Negativo. Grato, 6200. Disponha. Controle Salvador, Boa Sul, 4208, cruzando 230 para 170. Zul 4208, identificação. Desce, mantém 060, chegada Mária. Identificou 4434, identificado, desce para o 060. Controle, o papapá mais Leti Romeu está livrando o sobrevoo próximo ao Globo e vai comprando o farol da barra. Sente mais Leti Romeu, farol da barra em condições visuais, 500 pés? Afirmativo. Agora dá presente e ser autorizado para a paralela. Livre? Livre, grato. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, transfere. Rio 5973, só dou 310 na saída PUCA, vigilância radar. 310 na PUCA, 5973. Então 3517, autorizado a decolagem pistão no zero, o vento 120 graus com 07 nós. Autorizado a decolagem da 10, então 3517. O 5973, tem condição de voo Romeu Fox 08? Afirmativo, podemos sim. Autorizado Romeu Fox 08, Rio 5973. Muito obrigado pela colaboração, vou Romeu Fox 08, 5973. A 3517, decola os 36, controle agora é 1935, bom voo. 1935, boa. O meu Índia November Alpha mantém as condições visuais, reporte para IP. Controle Salvador, está 3517, cruzando 2000. Está 3517, contato radar, saída Gole, sobe ao 380, vigilância. 380, está 3517, pode voar Gole? Autorizado. Direto Gole, 3517. Xenem 200, livre descida para 3.000 pés, 1-0 no 5, ajuste. 3.015, para de Duna, Jana? Ok, vou em Duna. Duna, agradece 3.000. Disponha. Zulu, táxi autorizado via pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre, 1-1-8, meia dúzia, altímetro 1-0-5. Olha, a roda Delta C, então SD Kilo, após Delta. Zero para 2000 pés, autorizada final, pista no zero. Do tiro green, livre, o INS 62, é zero. Salve, Salvador, bom dia, Papa Romão Mike, Tango Juliette, seguinte na informação Juliette, autorização Teresina, nível 280. Mike, Tango Juliette, Teresina, autorizado no 280, direto, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, mão ou alvo. Controle 119, decimal 35, transponder 5473. Autorizado Teresina, nível de voo 280, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Alba após. Direto, transponder 5473, controle 10935, Tango Juliette. Tango Juliette, chama para pushback acionamento. Chamará Tango Juliette. Que bravo, uniforme, voe direto Serra Delta, aqui no foco. Direto Cristina, bravo para avançar. Azul 4208, livre descida para 3000 pés, ajuste no 0 no 5. Direto para 3000, verifique Azul 4208. Patrulho Salvador, Código Bom Dia, 5316, 500 da Juliette. 5316, acione identificação. Proa de Amã, chegada Amã, desça 050. Amã, 050, 5316. Mike Jet Romeu? Na escuta, senhor. O senhor vai manter essa posição? Mantendo a posição, vou pairado sobre o parque de Pituaçu. Ok, sente. Grato. Rio 5973, chama Centro Recife, 12685, o alternado 2545. Centro Recife, 12685, alterno 2545. Bom dia, 5973. Bom dia. Localizador 6200. 6200, complete final, chame torre 118, decimal 6. 862, graças, bom dia, amigo. Bom dia. Mas que bravo uniforme, Centro Recife, agora em 12685, alternativa 12545. Azul 4208. Consiga. Voe pro de Duna, desça para 2 mil pés. Desça 2 mil, voando Duna, 4208. Bom dia, Juliette Tango Zulu decolou, saída Momo, na sua escuta. Juliette Tango Zulu sobe e mantém nível de voo 100, contato radar, vigilância. Positivo, 170, tá livre da reação de altitude? Subindo, 100 direto. Bem direto, obrigado. Golo, bom dia, o Sideral Serra Delta Lima. Sideral, você encontra parqueado no pátio 4, pedindo autorização de reboque para o pátio 3. 110 graus, 089. E pouso na 10, 62, 00. 3597, chama Centro Recife, 1288, alternado no 260. 288, 260, da 3597. Azul 4208, autorizada final, pista no zero. Vai observar no ticket, traça à sua esquerda, na posição de 11 horas em 5 milhas e meia. A 1.500 pés é o trato visual nos corredores, previsto em Salvador. 4208, gente, aporta lá. Então, na 380, via P9857, posto seguro, upper do low no meia. Decola da pista 1 no zero, primeira curva direita, Natal, Leda, Bidev. Controle 119.35, transponder 5475. Dado Galeão, nível 320, operador Temer 857, decola da 10, da Elneta, que deve posterior, 1935, frequência do controle 5475, pode transponder. Preciso no 53, para pushback acionamento. Repassará. Força Aérea 2733 Aracaju está autorizada, decolando a pistão no zero, nível 090. Primeira curva à esquerda na saída Conde, controle 11935, aciona 0263. Força Aérea 2733 Aracaju, decola da 10, 090, primeira curva à esquerda, saída Conde. Controle 11935, acionado 0263. Sério 2733, ali é pronto acionamento? Afirmativo. Livre acionar, chama o táxi. Livre acionar, chama o táxi, sério 2733. Novamente, na 3153. Eu sigo 6200 no solo 46, direito 129. 29, graças. 4208, complete final, chame torre no noite decimal 6. 18,6, boa. Trone, Salvador, Pontinha, voo 1922, da Juliette. Voo 1922, acende de identificação, desça para 050, chegada Mário. 050, chegada Mário 922. Então 05. Via Alfa e Juliette para o 056200. 60. 060, autoriza a presente táxi. Fábio no 434. Obrigado. Controle, papapá, mais de Light Chamel. Chega. Amigo Atendi, senhor, vai. Gente, reporte Pitoaçu, Mike Jorge Romeu. Voltará no através do Parque de Pitoaçu, Romeu. Voo 922, voo Itape. Itape, 922. Controle, o GS Angulo está passando 3.000 para uma centena. Só precisa mudar as regras para visuais da presente. Nível 105, estimando barreiras 1300, hora cheia. Qual foi o ideal para o destino, GS Tango Zulu? 300-300. 320, ciente. Autorizado nível 105, condições visuais, direto destino. Eu sou... não copiei a sua estimada de pouso. 1300, hora cheia. A pro ideal é 300-300. Ciente, o GS Tango Zulu. Paulo Federal, o cara tá ali, mas... aguardando as instruções para ingresso na 735 e a Senhor, eu estou ali no ingresso na 735. Ingressar 735. Trip 5316, livre descida para 3.000 pés, ajuste no 095. 3.000, 1015, 5316. Ok. 04 a bordo, 0033. 04 a bordo, táxi autorizado até o hotel. No hotel chama a torre, 1-1-8-6-12. Hotel 0033, autorizado táxi até o hotel, no hotel chama a torre, 1-1-8-6-12. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2223, informação Juliette. Bom dia, passarelo 2223, a senhora identificação. Chegada boa, pedida para 4.000 pés, 1015 o ajuste. Bom, 1015 no ajuste, identificou passarelo. Papapapá, Mike Juliette, chamando através do Parque de Sansu. Mike Juliette no Romeu, mantém as condições visuais, torre 1186. Condições visuais, transfere para a torre em 18.6 graus, senhor. Bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4208, livrou na Fox. 4208, Alfa Juliette 201. Alfa Juliette, confira um portão. 01. 01, 4208. 2000, autorizado, final Alfa. 105306. General Sierra Delta Lima, pré-formação, libera a primeira esquerda na Quebec. Ciente, Marquilete ao meio da presente, agiliza a base para a direita. Agilizando e informe na final no 7. Está presente, agilizando o cruzamento da final do 90, reportará na final do 97, Romeu. Índia November Alpha já na escuta? O 922, livre descida para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Descida para 2 mil, no 0 no 5, gol no 922. Índia November Alpha, escuta. Índia November Alpha, chame turno no 86. Ah, 5306, no lock, visual. Final, torre 118-6. 86, 5306, bom dia, obrigado. Mata, estou ciente, ele informe no solo controlado, 110 graus com 8 nós. Tarde já, tio meu. Reportará no solo controlado, mais 10 chamel. Oi, o Índia Alfa, rota Alfa, informo que há um tráfego da TAN, da TRIP, quer dizer, na final 1-0. Reporte estabilizado na final 1-7, aguardando instruções. Oi, Salvador, Cordial, bom dia. TRIP 5306, na final. Baixar atrasado. 5306, continua a aproximação, pista 10. Aguarde instruções. Tá no meio, aguarda. 3000, com ele 15, 34, obrigado. Autorizado pouso, pista 10, 120 graus, 08 nós. Autorizado pouso, está 10, 5306. Controle mais, controle controlado da base. Frequência livre, Gilete Romeu. Livre, Romeu.